Sessão 48 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel. Antologia Brasileira, Coletânea em Prosa e Verso de Escritores Nacionais, Volume 1. Organizada por Eugênio Werneck. Dies Iri, de Frei Sampaio. Frei Sampaio, Rio de Janeiro, 1778 a 1830. Frei Francisco de Santa Teresa de Jesus Sampaio pertenceu à Ordem Franciscana e foi notável pregador brasileiro, de grande fama e nomeada. Obteve o diploma de lente de teologia e professor de eloquência, merecendo a honra de ser nomeado pregador régio por Dom João VI. O seu estilo era grandilóquo e majestoso. Frei Sampaio foi membro da Academia de Belas Letras de Munique e deixou inúmeras orações fúnebres e sermões, podendo, entre as primeiras, lembrar as que recitou por ocasião da morte de Dom Fernando José, de Portugal, por ocasião da morte da Arquiduquesa da Áustria, etc. Entre os sermões, lembraremos o de Nossa Senhora da Lapa, o de São Francisco, o da Primeira Dominga do Advento, etc., etc. O doutor Ramis Galvão considera Sampaio superior a São Carlos. Dies Iri. Ó céus, ó Deus, quem poderá descrever o aparato de vossa igreja nesse dia? Vinde em meu socorro, ilustres padres da igreja, discípulos da sabedoria increada, dizei vós mesmos o que pensaste sobre este dia. Eu tremo, diz Santo Anselmo, quando me apresento diante desse tribunal, vendo, de uma parte, os pecados acusando-me dos deleites que eu gozava, doutra, a justiça impondo-me silêncio ou rejeitando minhas escusas. Debaixo dos meus pés, a garganta do abismo aberta para me engolir. De cima, um juiz que não se dobra nem a lágrimas nem a súplicas. No meu interior, a consciência atassalhando-me. Fora, o mundo em chamas. Eu tremo, diz São Bernardo, contemplando na face deste Deus irado, sentindo os efeitos da sua cólera, os sinais do seu furor. Ouvindo a voz do arcanjo que reanima as cinzas de todos os mortos, desde o Oriente até o Ocidente. Vendo estes leões famintos que aguçam na terra as unhas para estrangularem mais depressa suas vítimas. Eu me horrorizo quando considero neste inseto que se nutrirá nas entranhas do pecador sem nunca morrer. Será nesse dia, continua o mesmo padre, que tudo quanto agora nos parece ouro se converterá em espuma, que conheceremos a impureza de nossas ações. Será ali que os ídolos do nosso coração, rebelando-se contra nós, agravarão ainda mais o peso das nossas desgraças. Ah, se eu tivesse mil fontes de lágrimas, ainda seriam poucas para prevenir estas lágrimas eternas. Eu tremo, diz São Gregório Nanziazeno, quando se me representa o dia em que Jesus Cristo entrará comigo em juízo, convencendo-me de crimes que eu julgava perdoados, apresentando-me em face os meus pecados como acusadores, opondo contra as minhas iniquidades os benefícios que recebi dele, pedindo-me contas da formosura de sua imagem impressa sobre mim e desfigurada pelas nódoas mais vergonhosas, obrigando-me, enfim, a pronunciar a sentença contra mim mesmo, para que eu não possa queixar-me de que sofro injustamente. Quem me servirá de advogado diante deste juiz? Com que pretextos, com que falsas escusas, com que artificiosas cores, com que invenções sutis poderei disfarçar a verdade na presença deste soberano tribunal, onde tudo será contra mim e nada em meu favor? Ah, pronunciada a sentença, à vista da balança em que forem pesadas minhas ações, eu não terei outro juízo para onde apelar. Não terei meios de destruir por nova conduta o mal que fiz. Expirou o tempo. Caiu um véu de chamas sobre a cena onde eu representava. Eis aí a porta da eternidade. Que nova perspectiva! Sermão pregado em 1811. Fim da sessão 48, gravado por Rogério Maciel.